Altíssima, na sombra do onipotente, alegremente descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza é somente Ele. Está batalhando todo o tempo inteiro pra tirar de mim a minha cor. Ele me cuidará, em suas asas estarei seguro. Jamais temerei o estando no mundo, nem praga alguma me atirar. Pode cair mil a meu lado esquerdo, mas eu não. Meu servo, porque eu sou rei, eu estou contigo e não te deixarei. Ele me cuidará, em suas asas estarei seguro. Jamais temerei o espanto noturno, nem praga alguma me atirar. Pode cair mil a meu lado esquerdo, mas eu não. Meu lado.